fugir, levar a vida pra outro lugar e sem ter onde chegar, desfazer as malas e pôr da estrada e deixar que a vida se acabe, se acabe. Deixar que o mundo se acabe, se acabe. Montar uma cabana em Marte, em Marte. Criar um mundo só pra ti. Mas se quiseres companhia, baby, eu tô aqui. Nessa fuga eu tô contigo, baby. Nessa fuga vamos juntos, baby. Vamos juntos, baby. Então, diz-me se é isso que tu queres. Que eu estarei contigo para o que der e vier. Então, diz-me se é isso que tu queres. Que eu estarei contigo para o que der e vier. Sei o que se passa contigo, mas tu também sabes bem que eu estou sempre contigo. Em mim encontras um amante, cúmplice e amigo. Se disseres corre, baby, corre nem para trás o viro. Então, baby, deixa essa garrafa em paz. Mas tu te abalas por muito pouco e contas demais. E tu és bonito e forte, melhor do que as demais. E fugi na solução, mas se o que queres vou-te acompanhar. Vamos juntos para mar do Saturno, baby. Descobrir o nosso mundo, baby. Baby, vamos juntos para mar do Saturno, baby. Descobrir o nosso mundo, baby.